Tianã 6225, no solo às 4h30, libera a direita e chama o solo 121 no décimo 9. 219 à direita, 622. Autorizado o ingresso, é a porta alinhada e pronto para decolagem. Bravo, Kilisk. Que Luiz, que autorizada a decolagem, pista 17, o vento 090 graus com 05 nós. Que Luiz decola 5-1, no controle agora em 1-19.8, bom voo. bom dia, voo 922. Voo no 922, bom dia, final da 10, tráfego já avistado, cheque trem. Embaixo travado. Ciente, voo no 922, tem livre pouso, pistão no 0, vento 090 graus, com meia dúzia de nós. Voo no 922. No 922, solo aos 1000, libera a direita e chama o solo 121, décimo 9. 109, 910. Salvador, muito bom dia, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, ajuste no 013, confirme a intenção já é aproximar para o sobrevoo no shopping. Afirmativo, senhor. Gente, eu tenho um Embraer da Azul que está ingressando agora na final, está passando duna. Será o último tráfego e depois vai ter uma janela boa aí para o senhor fazer o sobrevoo. Tem condições de aguardar a passagem do tráfego? Afirmo, vou manter no SEASA. Gente, mantenha o setor aguardando para aproximar o Mike Juliette Romeu. Trata, Romeu. Torre Bandido, Azul 4234.0, Mandela. Azul 4234, a linha decola sem parada? Autorizado, alinhar e decolar sem parada, o vento 100 graus com 10 nós, azul 4234. Muito bom dia, azul 1499, estabilizado na final, frente pouso, frente baixo. Azul 4299, continua a aproximação, aguarda a informação de pista livre, Embraer da companhia iniciando rolagem agora na 10, o azul 4299. Aguardando, 4299. Azul 4299, baixou e travou? Agora sim, baixado e travado. Ciente, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus com 07 nós, Azul 4299. Livre pouso na 10, 4299. Azul 4234, decola 03, controle agora em 119.8, bom voo. 19.8, obrigado. Mike Juliette, o meu visual com Embraer Azul final da 10? Visual, sir. Prossegue a aproximação, ajuste 10 no 3, atento ao tráfego na final da 10. Reporta na vertical do shopping, o Mike Juliette, o meu. 10 no 3, reportará, sem interferência no tráfego. Papa Romeo, Eco, Tango, Alfa, livre acionamento no pátio 4, chama pronto para táxi. O Eco, Tango, Alfa, faça um check no rádio, a transmissão saindo muito baixa, ok? Cruzando agora o eixo da ONOFET. Fiat, até a vertical do shopping, reporta para abandonar o setor. Após será pouso ou prossegue para o setor norte novamente? Não há informação se vai ser para o setor norte, mas vai manter sobrevoo ainda, não vai para pouso. Fiat, reporte abandonou no setor do shopping, o Mike Juliette Romeo. Grato, Romeo, reportará. Azul 4299, solo 05, direita 121, decimal 9. Direito, 29, 4299, grato, bom dia. Salvador, mais Juliette é o meu. Prossiga. A ocorrência nessa posição, senhor, se autorizado, permanece aqui no setor, é totalmente condicionado ao seu tráfego da 17. Sim, eu estou visual com o helicóptero na vertical aí do shopping, na escuta permanente, pode permanecer no sobrevoo aí, mais Juliette é o meu. Não copiou, Romeu. Permanece no sobrevoo na escuta permanente, Mike Juliette Romeu. Romeu. Tá bem informar a ocorrência aí, Juliette Romeu? Prossiga para o Romeu. Tá bem informar a ocorrência aí? É um ciclista que foi atropelado aqui próximo ao viaduto do Salvador Norte e veio óbito. Ok, gente. Tango Alfa, prossiga. Tá pronto pro táxi, tá autorizado táxi até a interseção, reporte quando pra ingressão no 7. O meu Tango Alfa Lima, tenho no 7. Tango Alfa, mantenha a posição e aguarde. Torre Salvador, o nosso bom dia, TAM 3304 na base da pista no zero. TAM 3304, muito bom dia, está autorizado o sinal. Para informação, à sua esquerda eu tenho um helicóptero a baixa altura, 500 pés aproximadamente, fazendo uma reportagem, não interfere com o seu pouso, ok? Reporte na curta final, trem baixado travado. Tá, visual contrato, TAM 3304, autorizado a situação, Sumará. Leste Romeu, mantenha o setor para informação, tem um tráfego já está prosseguindo para pouso, ok? Tá, sim, a gente vai manter. 3304 Jet Train, livre pouso na 10, o vento é de 080 graus com 99. Livre pouso, pista no 0, tá 3304. atividade pelo menos para informação aeronave aliada na captura 17 será autorizado a decolagem, ok? Ok. Papá Romeo, Ectango Alpha, tenta a esteira de turbulência, livre decolagem da 7, vento é de 100 graus com 7 nós. Dan 3304, solo 16, libera a direita e chama o solo 121, decimal 9. Solo 29, Dan 3304. Dois Salvador, bom dia, Oxanê 6302, duas milhas do externo. Oxanê 6302, continua a aproximação, bom dia, aguarda autorização de pouso, pistão no zero. Gente. Romeu Eco Tango Alfa, decola aos 17, ingressa corredor Axé, 1.000 pés e chama o controle 119.8, bom voo. 119.8, Mike Juliette Romeu na escuta. Escuta. Ok, tem um Airbus da Avianca agora aproximando para a pista no zero. Mantenha o setor sem interferência com a final da 10, ok? Controle, poderia repetir, para 1-0, o Airbus? Afirmo, final da 10, mantenha o setor sem interferência com a final da 10. Vai, Oxanê 6312, cheque o trem, para informação de tráfego, tem um helicóptero à esquerda do eixo da 1-0. Não interfere com a sua aproximação, o vento 090 graus com 09 nós está livre o pouso na 10, 6312. Livre pouso na 0, Xané 6312. Então, no 0, pronto para decolagem. 3179, alinhar e manter, cabeceira 10, bom dia. Bom dia, alinhar e manter, 10, 3179. Oxanê 6312, no solo aos 20, direita 121, decimal 9. Direita 219, boa. Salvador, Mike Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, o senhor agradece a colaboração, vai liberar o seu setor e segue inicialmente para Águas Claras. Quando autorizado, transfere controle. Gente, afasta quantas milhas? vai seguir para Águas Claras. Seria a distância do campo? Seria mais 8 milhas. Sente, comprou a noroeste, 8 milhas, prossegue e chama o controle em 119.8, Mike Juliet Romeu. Pro Ideal 300, chama controle, grato Romeu, um bom trabalho. Bom voo. Tá bom, quanto de espera pronto, total 99 ou não? Dan 3179, livre a decolagem da 10, o vento 100 graus com 099. Vente livre a decolagem, Dan 3179. O total chamou a torre? Ponto de espera pronto. Gente, mantém o ponto de espera, total 991. Mantendo. O total 991, correção, a linha mantém após o tempo. A linha mantém, total 991. Decola aos 23, controle agora em 119.8, bom voo. Livre a decolagem da 10, o vento 1 centena com 9 nós. Decolagem autorizada, total. 2 Salvador, bom dia, da 3663. Da 3663, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pista 10. Guardado da 3663. Total 9911, decolagem 25, controle agora em 119.8, bom voo. 4198, obrigado, bom dia. 3663, baixou o travou? Afirmo. Sem livre pouso, pista 10, vento 100 graus com 099, 3663. Livre pouso, 10, 3663. Poderia confirmar novamente o vento para o TAN 3663? 110 graus com 08 nós, TAN 3663. Obrigado. Índia November Alpha está na proa da rotatória visual com o campo. Índia November Alpha, bom dia. O ajuste 10 no 3 está presente, autorizado final da 17. Reporta final de 2 milhas para pouso. Índia November Alpha. Autorizado na presente, a final da 17 reporta 2 milhas. O Índia November Alpha no 0 no 3. Na 3663, solas 27, direita 121, décima 9. Direita Torre Salvador, o Índia November Alpha está girando base da 17 a 2 milhas. Índia November Alpha autorizado pouso pista 17, vento 100 graus com 08 nós. Livre pouso 17, Índia November Alpha. Romeu Índia November Alpha Solos 3-1, autorizado backtech, reporta livrando parte 4. 7, Virginia November Alpha. Que é com o Delta, bom dia, livre acionar e chama pronto para o táxi. O November Oscar Romeu, aciona e chama pronto para o táxi no 45. Papa Charlie, livre acionar e chama pronto para o táxi, era está. Salvador, bom dia. Gol 1605, passou externo, ele tem mais travado. Gol 1605, bom dia. Autorizado pouso, pistão no zero. O vento 090 graus com 099. Tive pouso, estão no zero, gol 1605. Gol 9286, número 2 para pouso, continua aproximação, aguardando informação de pista livre. No solo as 4-1, direita 1-2-1, décimo 9. Direito 2-1, obrigado. Checo 3, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 10 nós. Baixou, travou, livre pouso no zero, gol 92, 86. Papachara no parque seco, acionado, código táxi. Autorizado táxi, reporta para ingresso na 17, Papachara. Autorizado o táxi no pátio 4, reporta para ingresso na 17, o Mike Eco Delta. O November Oscar Romeo, autorizado o táxi, vai seguir o Bravo Eco 20 como número 2, reporta no ponto de espera da Papá para ingresso. O Papa Charlie autorizado o ingresso, táxi via pista, reporta alinhado e pronto, cabeceira 17. Voo 9286, solo aos 44, direita 121, decimal 9. Gente, mantenha o ponto de espera da Papá, o 9 Brasco Romeu.